da madruga, não consigo dormir. Giro pra um lado, pro outro da cama, insônia tenta me consumir. Essa noite vai ser longa, não consigo esquecer. Memórias de você tentam me enlouquecer. No silêncio da madruga, minha mente grita. Entenda, não é sua culpa, essa pira é minha. O destino me testou, pode do jogo. Movi as peças onde estou, me perdi de novo. Labirinto infinito, interno conflito. Olho pro céu, já nem sei em quem acredito. Desiludido, coração aflito. Por querer o que não posso, perco o que preciso. Memórias são memórias, não existe o delete. O tempo passa, a gente finge que esquece. Mais cedo ou mais tarde, tudo vem à tona. Num déjà vu como um flash, tudo reaparece. Prendemos a um bastardo passado. Esse pecado não arranquei pela raiz. Não me arrependo, talvez só do que eu não fiz. Me diz quanto vale o que foi feito. Se o futuro não tem preço e os valores se perderam. E aí, me diz quanto vale o recomeço. Se o que arde aqui no peito não se passa de um erro que eu cometi. Mas passado é passado, não mais altera o resultado. Eu sigo em frente, sofrendo calado. Se voltar nem me avise, pode doer correndo certo. Não vou tentar recomeçar no errado.